acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Tens o...